A claridade não está permitindo, não dá para ver, mas são quadros aí envolvendo o grupo Irmã Sheila, que é um trabalho muito interessante feito pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Eu queria lembrar a questão da emulação em se tratando do trabalho no campo da solidariedade. Porque muita gente lê sobre espiritismo, ouve falar sobre trabalho, sobre solidariedade, só fazer alguma coisa pelo semelhante, e a pessoa fala, não, eu vou fazer alguma coisa assim, eu atendo o pobre que bate na minha porta, eu vou à periferia levar gêneros alimentícios a famílias necessitadas, eu vou visitar o hospital, beleza, tudo isso é muito bom, só que quando a pessoa o faz isoladamente, dificilmente levará adiante o seu trabalho e dificilmente ele será produtivo. Nós precisamos de emulação, de conjunto, precisamos nos juntar às pessoas para que o nosso trabalho seja efetivo. Nós tínhamos lá no Amor e Caridade dois companheiros que costumavam visitar o hospital todos os domingos. Levavam bolachas, conversavam com os pacientes, doentes do SUS, né, gente pobre, gente sem família, dezenas e dezenas de doentes ali internados. Mas eles não eram muito assíduos, porque nem sempre os dois podiam comparecer. E de repente, quando um não ia, o outro não ia também. Eles dependiam sempre um do outro. Então, vai um, sozinho não vai, o outro também não vai. Então, quando não iam os dois, não ia ninguém. Mas com o tempo, o grupo foi se ampliando. E surgiu mais um e mais outro, e convidaram mais outro. E daí a coisa foi se normalizando. As visitas passaram a ser feitas religiosamente todos os domingos. Por iniciativa de um diretor da casa, bolou-se a possibilidade de fazer-se um trabalho mais amplo, criando-se condições para ter gente de manhã à tarde à noite, em todos os dias da semana, dentro do hospital, visitando os enfermos, dando um apoio moral, dando até uma orientação, dando uma ajuda para a própria enfermagem. Montou-se uma equipe com dirigentes para essa equipe, conseguimos construir uma casa de convivência dentro do próprio hospital, um predinho pequeno que foi construído para atender, por exemplo, mães pobres, que hoje a lei faculta que a mãe possa ficar com a criança na pediatria, só que o hospital não lhe dá nem o pouso, ela tem que ficar sentada, não lhe dá comida, não lhe dá um banho, não dá nada. A mãe fica lá o tempo todo, mas não tem recurso nenhum. Pois bem, criamos aquela casa chamada casa de passagem, onde a mãe vai tomar um banho, onde ela pode descansar, ela toma uma refeição, ela é atendida, onde distribuímos fraldas para adultos e para crianças, porque nem sempre o hospital tem. E, por incrível que pareça, o trabalho cresceu tanto que hoje nós temos quase 400 voluntários que fazem o trabalho em 3 hospitais de Bauru, com casas de convivência, atendendo aos enfermos de manhã, à tarde e à noite, plantões, né? Cada um dá um plantão, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, em qualquer dia da semana. E essas pessoas, é uma coisa maravilhosa, elas se realizam, elas sentem que estão sendo úteis, que estão fazendo alguma coisa em favor do semelhante. E é um trabalho tão importante que o governo do Estado de São Paulo, no propósito de humanizar o atendimento hospitalar, tem colhido muito das experiências desse grupo, para formar grupos semelhantes em outras cidades, para dar um apoio ao hospital, para fazer alguma coisa em favor dos doentes. O que é que nós temos aí? O valor da emulação, de nós nos ajudarmos uns aos outros. É importante que formemos grupos, que não trabalhemos sozinhos, que tenhamos a companhia de pessoas que colaboram conosco. E graças a essa emulação, ao estímulo da doutrina e à criação de serviços, nós temos hoje lá no Amor e Caridade em Bauru perto de 900 voluntários que trabalham na periferia, em creches, no albergue, em núcleos de atendimento familiar, nos hospitais e pessoas que estão se realizando com o trabalho em características de universalidade que se exprime na solidariedade. É o fazer alguma coisa em favor do semelhante. É dar um sentido para a nossa vida através do empenho de servir. É fazer a nossa iniciação espiritual com a preocupação em atender o próximo.